sable, balançable. Acabar o dia a pensar em ti, acordar na cama e não estás para mim. Renascer de novo no meu coração, esta louca vontade de sentir paixão. Garganta seca.

2. Chamas de ao fugir de uma investida, é como saltar a fogueira. Fogo, fogo, uma fronteira. Ao fugir da própria vida, sem correr e sem saltar, oculto o sangue que temos para dar. Flores são como sangue, flores como na igreja, constante vento. piedoso, entulhos, ossos come. Do mais fiel, mais rápido sendeiro, que for eterno a não morrer de fome. We'll be right back. Canal 2. Oh, já só vou amar. Que bom, não acabou. A máquina acordou.